Fala galera, estamos começando mais um Bem-Amiches. Eu sou Evandro, aqui comigo temos o Segui. Eu, o Godaka. Carai, Shazam. O Zwaist. Churrasco. Continua. Melhor anime. A gente tinha que animar isso, né? Produzir, contratar alguém. Alguém desenha aí, por favor. O contratar o churrasqueiro. O Flammer. Temos também o Tom. Get over here! E voltando ao nosso convívio, temos aqui Churrumino. Vivo ainda. Nossa, ele tava na conversa, eu nem vi que ele entrou. Não. Caralho, vocês são muito cuzão, mano. O cara tá aí até falando com vocês. Caralho, não, eu juro mesmo que eu não sabia que ele tava aqui, mano. Não, mas eu entrei calado também, não falei nada, pô. É, ignorando o cara. Eu não ouvi, pensei que eu não sei, cara. Ele tinha usado aquele comando do Reptile pra ficar invisível, só pra falar. Churrumino entrou e já virou caixa, ninguém percebeu ele. Churrumino Ladino level 15, tá ligado, velho? Rio de Janeiro, pô. Furtivamente tem que roubar de carteira dos outros. É Churrumino na onda do Pokémon GO, só na furtividade pra pegar o celular. Quer pegar os Pokémon de todo mundo aí. Então galera, hoje a gente tá aqui novamente fazendo um podcast de joguinho, acho que faz tempo que a gente não fazia, né? Também não faz diferença. É, a gente só fala bosta mesmo, tá ligado? 50 partes a gente achou que não ia precisar falar mais nada sobre joguinho. É, foi que a gente falou todos os consoles possíveis, existentes. Então... Consolo? Opa! Quase. Então galera, hoje a gente vai falar dos melhores momentos pessoais dos games. Aqueles momentos foda pra caralho, como diria o nosso amigo Daniel HDR. Usando a linguagem popular, são os momentos mais... Aqueles momentos que marcou a gente aí quando de todos os tempos. Na hora que você pega o controle e põe embaixo da camiseta, olha pro teu amigo e grita, tá hora do show! Comi pra caralho! Joguei pra caralho essa porra! TPQD, porra! Não vai dar não, que não vai dar não! Que? Então vamos começar logo essa porra! Cara, só um off-topic antes de começar. No trampo, o meu chefe mandou um e-mail pra mim e falou: Gui, você pode fazer esse negócio pra mim? Aí eu respondi o e-mail: não vai dar não! No outro e-mail eu falei: que não vai dar não? Que? Tá galera, feito! Porra. Uma galera copiada, só vejo uma risada quilométrica depois, tá ligado? No profissionalismo acima de tudo, gente, me contrate. Achei! Que beleza, cara! Vamos lá então, deixa eu começar com o dono da pauta aí, Godoka. Ok, começar com o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, cara, que foi Streets of Rage 1, lá no Mega Drive. Jogo muito bom, jogo que eu ainda jogo. Mas não é pra falar de coisa boa dos jogos, Godoka? Streets of Rage, se eu estivesse falando Mega, falava de Final Fight. Mas tem que falar. Final Fight é mó da hora, mano. Seu prefeito porradeiro, cara. Grandes coisas. Eu só vou considerar quando o meu prefeito for decidir, cara. Enquanto ele. Cara, é por isso que eu digo, Bolsomito 2018, que o Bolsonaro vai sair porrando, porrando negro. Ele vai voltar no chão, cara. Mano, vai se fuder porrada pessoalmente em todo mundo. O Bolsonaro pulou do palanque e ninguém segurou ele, ele caiu podre no chão, cara. Tu acha que ele vai sair dando porrada? Eu achei foda que ninguém explicou pra ele que era pra ele pular de bico. Só é. Isso, cara. Vai lá, Godoka. Esqueceram de largar umas facas no chão pra ele cair espetado. Não, cara, esse entra justamente por ser o primeiro jogo que eu zerei. Que tinha aquela filha da putagem muito grande, que você chegava no chefão, ele botava uma frase em inglês, eu não sabia inglês na época, eu tinha 8 anos de idade. É o que ele fala. Eu vou escolher essa aqui. Aí você apertava, ia pra uma porra da escotilha, que você voltava 4 fases atrás. Ele te dá escanear ele ou você trair ele, tá ligado? Você botava errada, ele te mandava lá de volta pra puta que pariu. Caralho, que merda. Vai enfrentar aquelas filhas da puta com as moezinhas que fica dando piruleta. Dando voadora o tempo inteiro. Mas você tava sozinho, Godoka, ou você tava jogando com alguém? Sozinho, sozinho. Eu fui uma criança solitária que jogava Restão e Streets of Rage no single player. Só no Restão 1, só no Restão 1 É, cara, mas é verdade, assim, tem aquele o primeiro jogo que o cara lembra, assim, de ter terminado, é um evento, né, cara? Eu não lembro, cara, pior que eu não lembro, mano. Eu tentei, assim, eu até coloquei aqui na pauta, na minha pauta aqui, eu coloquei o Ocarina of Time, cara. Eu tenho a impressão que foi o primeiro jogo que eu peguei, assim, e joguei do começo ao fim ele, tá ligado? Sem ficar jogando outras coisas no meio, assim. O primeiro que eu lembro foi Alex Kidd, porque foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha final. Que isso, cara? Então Enduro. Era só Atari, tá ligado? Atari, tipo, né? Porra infinita. Enduro, cara. Corrida mundial, que isso? É, a despeito das boatas, não tinha final aquela porra. Pô, sacanagem. Vai, Waste. Cara, já que eu vou lembrar do começo, cara. Primeira vez que eu vi um jogo. Toda minha vida. Pô, essa é uma boa. E foi aquele, o Interlagos do Odyssey. Meu pai ligou o videogame. Eu não entendi. Meu pai trouxe o videogame pra casa. Eu fiquei olhando, que porra é essa que ele tá fazendo? Eu tô pensando. Aí eu liguei na TV. Que negócio é esse? Não tinha videocassete também, né, Godot? Não fazia a menor ideia do que era aquilo. Achei que ele tava quebrando a TV. Aí ele liga, olha só, gente. Aí, caralho, que negócio? Tá se mexendo? Ah, é desenho. Não, sou eu que tô mexendo, meu Deus do céu. Caralho, demônio. Caralho. As imagens estão se mexendo. De acordo com a minha vontade, eu sou Deus. É, isso foi como os índios se reagiram quando viram um espelho pela primeira vez, né? Foi mais ou menos isso, cara. Aí eu passei a estudar tudo, passei bem na escola, porque disse que eu só ia jogar aquela porra de novo se eu passasse de ano direto. Ele te mostrou uma vez e fez terrorismo contigo, tá ligado? Mó traficante, teu pai. É, primeira dose do traficante, cara. Primeira dose foi de graça, cara. Eu não joguei nada, ficou ele e meu tio jogando o tempo inteiro. Isso, tá cara, né? Tipo, meu guri, estuda que tu pode estar aqui. É o próximo, cara. Eu mandei. Você vê como era um negócio precário, cara. Nossa, na época você era muito. Porra, isso aí tá louco, meu. Olha só que puta pista de corrida isso aí, velho. Que vibe, cara, que vibe. Ó, o S do Senna, tá tudo ali. O bagulho é profissional, mano. Tá louco. Deixa eu ver aqui. Seguir. Cara, se é pra falar dos trecos mais antigos, o mais antigo que eu tenho na minha lista aqui é o Butcher do Diablo 1, cara. Essa porra me fez correr igual uma criança que eu era, né? Mas, mano, era desesperador, velho. De verdade, o Diablo 3 era um jogo mega claustrofóbico, né? Porque nossa, era muito apertadinho, era treta pra passar os lugares, e de repente veio o Butcher com você. Caralho, o que eu fiz pra merecer isso? Aí, maluco. Era um buraquinho pra você passar pro próximo level, né, cara? Uma escadinha minúscula. Sim, e eram uns mapas muito pequenos, cara. Eles eram muito apertados, não dava, velho. Aí vinha um treco bizarro. Fritando você, mano, você só corria, cara. Fechava o olho e corria. E era masmorra atrás de masmorra, atrás de masmorra, atrás de masmorra. Um gordão com um machete enorme, cara, começa a ser um fresh meat. Cara, e era bizarro, porque aquelas músicas tensas pra caralho, você não fudeu, ó o bicho vindo, fudeu. Aí já era, né, cara? É momento de terror, assim, né? Quando tu joga um jogo que aparece um chefão muito filha da puta, muito grande, assim, tipo, e tu sabe que se o bicho vem atrás de ti, tu tá fudido, né, cara? Mano, e não dava nem pra entender o que era aquela porra daquele monstro lá, só sei que vinha correndo rápido assim, caralho, e vambora, velho. Corre. Sair dali. Eu conheci o Butcher só de ler, porque eu comprei uma vez o Diablo e vinha com a revistinha, sabe, falando o que você tinha que fazer e tal. Essa revistinha CD Expert. Sim, eu tava falava, ó, você vai encontrar ele na masmorra tal, bata e corra, bata e corra, bata e corra. Só deu tempo dele, eu falei, eu não vou jogar esse negócio. Não deu tempo, né? Não deu tempo de bater. Não vou nem entrar. Não vou nem chegar lá, tá ligado? E pra começar, pra foder ainda, eu comecei jogando de mago, porque eu sempre vou de mago. E mago no Diablo é o pior jeito de jogar. Eu tacava magia de longe, acabava minha gasolina, eu morria. Não, é que mago é muito forte, mas é muito treta de jogar, cara. É só mais muito pra frente que ele fica forte, cara. No começo ele é muito ruim. Ah, não é tão ruim, não. A gasolininha azul ali acabava rápido, velho. Aquelas bolinhas de fogo lá são muito fortes, muito apelona, cara. Então, mas consome muito mana, cara. Consome muito mana esse negócio aí no começo, cara. Mas pra frente você pega um. É naquele jeito cuzão de ser, tá ligado? Você taca um, volta umas telas, espera acabar um. Eu tô me ouvindo, é quem é o Zwish? É o meu, deixa eu Mas. É, cara, Butcher era um momento chocante pra mim dos jogos, tá ligado? Foi um. Cagaço, puta cagaço do caralho, velho. A primeira vez que eu vi o Butcher, eu pensei que era só um gordão, não tinha reparado que ele tinha chifre, cara, que ele era o demônio, tá ligado? Ah, ele era um capetão, só um gordo, muito forte. Eu pensei, que gordo você é da puta, cara, o que ele tá fazendo aqui no meio do demônio? Essa imagem tá numa qualidade muito melhor do que eu lembrava, cara. Pra mim era um pixel muito borrado aqui, mas aparentemente tá bom, dá pra ver o Butcher, tá ligado? É, então, se eu tivesse visto a merda, eu tinha percebido que era um demônio, não era? Na tipo, minha época um... não, era um treco fisonho correndo atrás de mim, cara. Você estava assim. Jogando num monitor preto e branco, tá ligado? aquele terminal verde. Então, eu jogava o rotoscópio lá. Em arte em ASCII, tá ligado, velho? Não dava pra ver porra nenhuma, dava pra ver o boneco correndo só. Tipo o Candy. Como é que era? O nome daquele. Candy Box, eu acho, né? Candy Box, Candy Box. Nossa, esse jogo, hein, cara? Aí, ó, outra revolução, outro momento marcante. Pô, cara, quando tu mata o boss lá no Candy Box, é. Quando tu descobre que tu pode colocar cheat no Candy Box. Você põe lá o. Quem que era mesmo que não tava conseguindo fazer o negócio lá do esquilo, cara? Cara, porra, ninguém velho, conseguiu fazer. Ninguém a gente teve que pegar na internet só isso. Ah, mas eu não lembro. Eu lembro que algum entre nós foi. Aqui. Não, quem foi o Gariba. A gente, o Gariba tinha um conhecimento fora do comum também. A né? gente ensinou pra ele como que fazia, que era pra e colocar pra marcar fora do negócio, e ele perdeu. Aqui, ó, imagens do Zwist jogando o Diablo no osciloscópio. Cara. Peraí, que tá lento esse negócio. Tá jogando Quake. Ah, não, acho que o bagulho é. Cara, estava Quake. Ah, é bizarro mesmo. Os caras jogando que Quake. Caralho, o que fica era muito bem da hora, mano. Fica. Nossa, que treta, cara. Seguindo aqui então. Tom, qual o teu momento foda pra caralho dos games aí? É pra ser foda pra caralho, né? Tem ideia, né, Tom? O que te marcou? O que marcou, né? Caralho, ou legal pra caralho. Ou um momento. Eu tenho uma marca de uma vez que eu caí de bicicleta, mas não é isso, né? Foi super broxante, assim, tá ligado? De jogo. Assim, ó. Eu comprei aquele jogo do NES que tem um velho tocando banjo na capa e é um jogo de nave. Não é de velho com banjo, cara, é um jogo de nave. É, cara. Ou qualquer jogo do Atari, que a capa é muito foda, você vê, é um jogo do Atari. Vai lá, Tom. Eu acho que vocês vão me achar muito criança, leite com pera, sabe? Mas pra mim foi muito foda, porque também foi o primeiro jogo assim que eu me lembro de zerar ele sozinho mesmo. E tinha umas fases massa que foi quando eu zerei o jogo do Aladdin do Super Nintendo. Opa, jogaço. Aladdin é massa, cara. Jogaço. Era bem da hora mesmo. Tu tinha que matar uma cobra gigante e tinha a fase do tapete voador que vinha A larva. Nossa. A larva que eu falava na época atrás, né? Essa fase era fodida, cara. Eu não sei. Cara, chegou uma época. Não, mas sobre essa fase do tapete, chegou uma época que eu sabia de cor. Então, eu achava descia os negócios. Eu achava fácil, até hoje, se eu pego... Cara, esse jogo muito rápido esses tempos que eu joguei, esses, sei lá, uns dois anos atrás. As últimas vezes que eu joguei, eu zerava o Aladdin, tipo, em 2 horas, assim. Uhum. Porque eu ia pulando as falas, né? Porque eu não falava inglês mesmo. Não pensava em inglês. Você quer zerar mais rápido? Você vai no password e digita Aladdin, Jasmin, Apu, Sultão. Vai direto pro chefe final. eu guardei, cara. Cara, eu nunca usei password, acredita? Eu sempre naquela época, né? De trainer. Não só usava trainer. Save state, só usava save state. Mas eu me lembro que eu pirei muito porque foi o primeiro jogo que eu eliminei sozinho, assim, sabe? O Aladdin do Super Nintendo era muito da hora, cara. Muito bom. Você sabe o que é essa desgraça? Alguém só pode me explicar uma coisa? Por que que uma cobra gigante cospe ovos? O cara comeu muito. O Viper? A pergunta é, por que não? Por que não? Cuspiria fetos? Não, se ela jogasse pelo cu, os ovos e tal, mas ela cuspia, cara. É porque é um jogo pra criança, não ia ficar na vida. Era PG-13. Não ia pegar muito legal isso. Deixa eu ver aqui o... Ô, Churrumino, vai lá, bora. Cara, eu acho que o momento marcante foi o primeiro jogo que me deixou deprimido com morte de personagem. Eu acho que foi o Chrono Trigger com a morte do Chrono, cara. Foi uma parada assim que me deixou muito chocado na época. Porra, que spoiler aí, cara. Eu pensei que tu ia falar da morte do cavalo do Shadow of Colossus. Mas isso é manjado. Ah, todo mundo sabe. Vocês estão ligados que pra mim isso ele não morre, spoiler, tá bom, né? Você sabe, né? É, não, ele não morre. Ele foi junto com a menina do... Ele não do morre, labirinto do cavalo, do Paulo, não, né? Cara, não, foi um puta precipício, mas volta. Mas volta. Volta. Só precisa que fazer toda a volta de novo. Tinha a cama elástica ali embaixo, saca? E volta só com a pata quebrada, né, por sinal. Pois é, se o homem quebrou a pata, tem que sacrificar, ele morre de vez. Infeccionou, né? Mas assim, eu nunca eliminei Shadow of Colossus, porque eu não conseguia matar o último Colosso. Vocês estão zoando que ele não morre, né? Peraí, o assunto é Chrono Trigger. Cara, ele não morre, ele volta. Fala, Diogo. Não, como eu falei, porque acho que foi o primeiro jogo que eu vi um personagem morrer, na verdade. Na época eu ainda não tinha jogado Final Fantasy VII, nem nada. Que tinha até a morte da Eric. É porque não existia ainda, né? É o quê? É porque não tinha saído ainda o Final Fantasy VII. Não, na época que eu joguei já tinha saído. Eu joguei o Chrono Trigger bem tarde, pô. Lá pra boa noite. Noite. Pô, eu sempre fico adiando pra jogar e nunca jogo, cara. Até cheguei a baixar em português e tal. Ele é meio confuso, né? Tem que dedicar um pouquinho. Não. Cara, pra alugar esse jogo a primeira vez foi um parto, porque tipo, na época que alugava cartucho, né? Eu tinha visto um pôster na parede da locadora e pensei que, um jogo legal, vou pegar. Tipo, não ia nunca, eu passei lá um mês e tava sempre alugado. Aí, tipo, sei lá, cara, aconteceu um treco cósmico qualquer, e aí eu sonhei que tinha alugado o jogo, eu fui lá, tava lá o jogo. Foi eu que tinha alugado, eu tava dentro. Eu vou jogar no bicho e alugar esse jogo. Que tipo de bicho é o Toriyama? Aí eu consegui, cara. Mas a morte do Chrono é surpresa, cara. Só que é cheat, né? Porque depois troca o cara e ele volta. Não. Depois tu descobre que tem como ressuscitar ele e tal. Mas na época eu não sabia inglês, não sabia porra nenhuma. Então eu fiquei sem chão, né, cara? Era o protagonista da história morrendo. Não tinha o que fazer. Mas dá pra ter uma nada. Dá pra terminar sem ele, cara. Dá pra terminar sem ele. eu vou falar um aqui que eu marquei, que eu achei que explodiu tudo pra mim, foi quando eu achei a flautinha no Mario Bros 3, cara. Eu disse, caralho, eu posso pular o mundo inteiro com essa porra, velho. Eu vou chegar no chefão. E no Super Mario World, quando você descobre aquela pontezinha na água, assim, que você atravessa 50 fases, assim. O Sol da Lake, cara. O que eu achava mais da hora da flautinha do Mario. O eco aí. Pô, diminui o áudio, Zuich, não é melhor? Do que ficar mutando o tempo todo. Uma das coisas que eu achava mais genial da flautinha do Mario é que parecia uma gaita. Eu levo aquela porra e falo, uma gaita, caralho, uma gaita. Tranquilo, até hoje eu não sei se aquele negócio que transforma num raccoon é uma pena, é uma folha. É um beck, é uma flor, é um bagulhão. É um beck que começa a ficar bem louco. É o churrascão. O Super Mario eu fiquei surpreso no primeiro quando descobri que tinha a segunda fase. Quer dizer, o segundo mundo, eu matei lá o Bowser, né? Porque pronto, venci o jogo, né? Daí tu ficou muito puto quando apareceu o Todd lá e disse que a princesa tava no outro castelo. Filha da puta. Né, cara? Porra, que é isso, cara? Que filha da puta, como assim? Achei que tinha terminado o jogo, tá ligado? Mas com o Atari, né, cara? Você tá brincando? Cara, é igual eu que descobri que aquele jogo da Marvel, War of the Gems lá, não era só a sala de treinamento. Cara, essa do seguir é fenomenal, né, cara? Velho, eu não tenho culpa, mano. Ninguém me explicou essa porra, velho. O cara se divertindo horrores na sala de treinamento, né? Anos depois, você descobre que aquele não era o jogo. Caralho, eu fui enganado, velho. Caralho, o jogo não era só aquilo, mano. Que porra. Gastar a memória do cartucho foi mais coisa, né? É, cara. É DLC. Cara, lançaram uma DLC pro jogo. Tem até jogo. Ai, caralho. Godoka. Já deu a volta já? O Jurmeno já falou? Já. Porra, deixa eu ver aqui. Eu sei que eu vou pegar a parte da pauta seguir, que eu tenho certeza. O cara botou 22 itens na pauta, certeza que tem isso. Mas é enquanto você não vê uma outra alternativa, que você tá num campo cheio de soldados. Eu sabia que você ia falar exatamente essa cena. Em Spec Ops The Line, e você resolve usar o napalm e não são. Não, é fósforo branco. Fósforo branco. E não são soldados, são civis. Eita, você porra. Mata dezenas de civis, cara. De uma vez. Cara. É que aquela. Já começa. Eu voltei. Não tem como passar. Não tem como sair dali sem fazer não, isso. Eu voltei. Fiz a mesma coisa. Voltei o safe pra trás. Não, vou na raça, né, cara? Peguei minhas armas e. Dá-lhe nos caras, né? Tentando matar todo mundo. Não dá. Não dá, não tem como. Ele não deixa você subir e tentar infiltrar no stealth. Não dá, você tem que matar. Esses jogos filha da puta, né, cara? É porque sem isso, uma parte do jogo é perdida, que é ali que começa uhum. Quer dizer, o declínio já começou, é ali que você percebe, né? Uhum. Qual que é o nome desse jogo, eu acho? Spec Ops The Line. Jogar, então, se você tiver a oportunidade. Eu comprei Spec esse Ops jogo. Comprei esse jogo e não joguei, cara. Porra. Alguém fala. Spec Ops The Line. Eu vou escrever pra você, tá aqui, então, ó. Tá difícil, né? Spec Ops. Tá difícil. Zoeira, Tom. E, cara, só que esse jogo é um jogo que é bizarro de bom. Acho que a gente já comentou aqui um podcast, só que é um jogo sobre guerra. Que não é sobre guerra, é sobre você ser um lunático, tá ligado? Ele não tem aquele patriotismo, aquela coisa típica de jogo de guerra, de filme de guerra. Ele mostra o lado feio, ele mostra a paranoia, ele mostra a galera tendo a mente corroída por causa das merdas que a pessoa vê na guerra. Sim, cara, e uma das principais partes desse jogo é o Nolan North, né, dublando o protagonista, que, Jesus, foi uma melhor dublagem, uma das melhores dublagens, interpretações que eu já vi num jogo, assim. É do caralho, esse jogo é muito bom, e essa parte é muito triste, velho, também tá na minha lista. Os enforcados também, cara. Tá todas, né, todas as partes estão, mas nossa. É que eu acho que é ali que começa, você começa a entender que, tipo, cara... Tem alguma coisa errada com esse cara. Sim, aqui, não, tá ligado? Até ali era um jogo de tiro em terceira pessoa muito bom. Movimentação legal, muito boa a mira, boa. Eu acho chegando ali, você fala, porra. Não, pra mim o roteiro ganha peso ali, cara. É, não, sim, eu acho que ele é bom, mas é porque como eu joguei acho que umas 3 vezes, eu acho, então da primeira vez eu não me toquei, depois da segunda vez eu já sabia, então aí você começa a prestar atenção nos detalhes e tal. Uhum. Eu não sei, eu fiquei com vontade de jogar esse jogo, porque, cara, eu tô acostumado, tipo, pegar esses jogos e ficar zoando com tudo, sabe? Pegar, sei lá, um Saints Row e passar correndo sem se importar com ninguém explodindo a cabeça de todo mundo. Eu queria jogar pra ver se eu ia me tocar com esse jogo também. E tipo, uma vibe sinistra, que eu acho que quem escreveu esse jogo, eu lembro que na época que eu joguei a primeira vez, cara, tipo, minha mente explodiu, assim, caralho, eu preciso saber muita coisa sobre esse jogo. Acho que era um ex-veterano, tipo, um ex-cara que foi pra uma guerra, assim, pra guerra do Iraque, um treco assim, e era meio que tipo um desabafo dele, tá ligado? É tipo... Uhum. É forte, cara, é um jogo bem forte, é um ótimo jogo. Um ótimo legal. Jogo mesmo. Maneiro. Deixa eu passar pro próximo aqui, que seria o Zwist. Ele arrumou o problema de eco, não tá dando mais. Sai áudio at all, né, cara? Não tem mais problema de eco. Vamos passar pro próximo aqui, então. Seguir. Cara, eu vou... Já vou com o meu top 1, top 1 momento aí da vida, porque... Não, eu queria que o Zwist tivesse, eu posso esperar, vou esperar o Zwist ter áudio. Então eu vou pra primeira escolha que define a gente, que é Bulbasauro, Charmander ou Squirtle, né, cara? Sua mãe, Squirtle. Ah. Foda-se, Pokémon. Vou pegar o refrigerante, tchau pra vocês. Mas é uma das... É lindo, cara, jogar pela primeira vez. É como espera, é que é a escolha da tua vida, né? É o que te define, tá ligado? A principal coisa que você vai fazer pra sua vida é saber qual Pokémon inicial você pegou. É tipo isso, tá ligado? E, mano, eu não esperava, porque quando eu joguei a primeira vez, velho, eu não tinha visto desenho. Não existia o desenho ainda, pelo menos na TV, sei lá, não tinha visto. Uhum. Aí, mano, me vem pra aparecer 3 bonecos, eu não sabia o que que era. Caralho, que da hora, velho. Aí eu escolhi o Bulbasauro, virei um vermin, escolhi ele até hoje, tá ligado? Tipo, histórias ruins da minha vida, todas. Você torce pra quem tá perdendo normalmente, então, né, seguir. Por quê? Porque tu escolheu o Bulbasauro. E o que que tem? Eu ganhava com ele, tá, Tom? Eu acho o Bulbasauro muito fraco. Não sei se você joga com qual. Aí tem que saber jogar, Tom. Eu jogo com Charmander. Não, o Bulbasauro era... O Bulbasauro era apelão, cara. Charmander era muito apelão. É que o Bulbasauro, ele perde de voador e ele perde de fogo. Eu achava que era muito muito alvo das outras coisas e tal. Cara, mas todos têm umas fraquezas, tá ligado? Eu vi uma pesquisa que os melhores iniciais, na verdade, são os de água. Tá. Que perde pro Bulbasauro. Aí, ó. Agora sim, vocês estão te ouvindo. Pokémon porque eles são melhores porque eles ganham de mais líderes de ginásio. Digimon muito melhor. Digimon você pode escolher entre o cocô? Você andar com o cocô? Entre enterrar o cocô? Aquela pedra. Cara, eu lembro que o Digimon era lindo quando você tava treinando naquela porra daquela, sei lá, cachoeira, não lembro mais. De repente seu boneco ficava com um sinalzinho de cagacinho. Caralho, banheiro, ele vai evoluir pro cocô, ele vai evoluir pro cocô. Aí virava isso. Ah, fuck, tem que reiniciar meu jogo. Que merda, mano. Olha que jogo bosta. Caralho. E aí, não, o pior, você só descobre que a única habilidade dele é comer o próprio cocô. Porra. Pô, mas mais útil. Cara, como é que... É Digimon, velho. Não tem que ser bom, Zwist. Você sabe disso. Tem um Pokémon perto de mim aqui no Pokémon GO aqui. Tem um lago perto da minha casa. Será que eu pego uns Pokémon de água lá? Cara? Pegar uns Magikarp. Joga o celular na água e boa sorte. Eu vou dar uns Squirtle lá quando a gente foi. Eu vou dar uma volta lá, porque tá aparecendo um lago aqui no meu mapa. Aqui. Aqui em São Paulo, só tem Pokémon venenoso nas águas, tá ligado? Tem só Muck aí. Só tem Muck, os Muck. Grimer, Coffin. Qual que é a evolução do Coffin? Ekans. É o Cocoffin. Weezing. Weezing, isso. Ah, caralho. Vamos seguindo aqui então, depois de Pokémon, vamos pro... Ah, o Zwaste, eu já... Tá, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. O Saints Row 4, cara. Saints Row qualquer. Uhum. Deu o 4, no final, no perto do... Tem uma parte que ele começa a tocar aquela música do desenho dos Transformers, o bom, não o filme do Michael Bay. Sim, o longa dos anos 80 lá. Isso, aquele You Got The Touch. Só que é legal que começa a tocar quando você pega uma arma lá. E aí o cara lá, o seu personagem e o chefão fica trocando frases do filme, cara. É tipo uma parte muito, muito reta assim. Só que eles estão refazendo o filme praticamente, cara. do Optimus contra o Megatron. O Saints Row tem momentos muito foda, cara. É do caralho, velho. O Sigi tinha falado lá da hora que eles estão cantando o Sublime, né, cara? Santeria, cara. No 3. Não, é o Aragato. É isso mesmo. Né? Porra, eu comecei a ouvir aquilo e disse, caralho, que foda, Você sabe que o Gats volta, né? O Gats volta? É. Volta na DLC. Ele volta na DLC, né, cara? Só que ele aparece no jogo também, ele aparece no principal ele também. Ele volta no 4, né? Ele volta na DLC do 4 depois, né? Na DLC ou é no principal, filho da puta? Na DLC você conta a história de como ele voltou. Sim, exato. No jogo só fala, voltei, pronto, isso aí. Isso, é porque na DLC mostra ele o que ele fez no inferno pra conseguir voltar depois. Tá. Aí toca The Boys Are Back in Town, cara, na missão. Cara, o Saints Row tem momentos sensacionais, cara. Quando começa a tocar Hero. Aquela, I need a hero, você tá numa luta livre, sim. Cara, de tudo quanto é lado, você tá com uma motosserra, assim, cara, agora? Pra mim, essa tocou quando eu tinha que salvar lá as pessoas, cara, eu tinha que ir correndo salvar umas pessoas, começou a tocar essa música também, do caralho. Você tava me ensinando antes, cara, que toca lá Aerosmith quando você tá no foguete. Ah, no foguete, é verdade. Cara, eu achei sensacional, cara, isso. Eu acho toda essa sequência linda, que tipo, ele tá lá falando bosta, socando a repórter, tipo Mass Effect e tal. De repente chega e fala assim: ah, a gente ouviu falar que vai ter um ataque alienígena. Ah, isso não existe. Puf, estoura o ataque alienígena, começa a explodir a borrada. Assim, caralho, o que que tá acontecendo? Mas essa parte do foguete é muito foda. Ficar tocando o Aerosmith de fundo, tu tentando destruir o foguete e as pessoas mandando mensagem de adeus pra ti, cara. Sim. Tipo, ah, eu adoro, sei lá o quê. O que ele falava? Eles ficavam falando, tipo, o chefe, que são das coisas. Aí tem aquela mina, cara. Tem aquela mina russa que tu conhece nessa missão, ela diz assim, tu parece ser um cara legal. Agora... Valeu aí. Cara, tem uma das armas do Saints Row 4 que ela é uma escopeta canhão lança-chamas com as bandeirinhas americanas, assim, o patriota. Aquela arma do Tiro da Pesada 3, tá ligado? Sim, cara. Ela tem 4 tiros diferentes, eu acho, cara. Que foda. Cara, a arma que eu mais gosto, que eu acho mais genial do Saints Row de todos, é a arma do tubarão, cara. Penetrator. Eu acho que é do 3, é do 3, né? Do tubarão, acho que é no 3, é um DLC também, se eu não me engano. É, que você atira, vê o tubarão do chão e come, cara, tá ligado? Sim, cara. É muito foda. Pô, vai ter a Dubstep. A Dubstep Gun é demais. É clássico, os caras ficam dançando um retardado. O nome da arma é Medica. America, né? America. Muito bom, cara, muito foda. Também a gente mencionou antes de começar a gravar, quando tá na nave lá, ele pergunta se tem rádio, tá tocando o Hadaway, né? Ele acha aquilo o máximo. No meu top aqui, eu tinha colocado o... Você tem que encarar os seus medos. E depois a próxima cinemática é... A fucking tiger! O cara te bota pra dirigir com um tigre do lado, cara. Cara, que missão sensacional, velho. Os Zimos, mano. Os Zimos é genial. Pra mim é insuperável. Todas as partes dos Zimos, cara. Corrida de bigas com o sadomasos que explode. Os Zimos, cara, às vezes eu chamava ele pra ajudar só pela vibe dele ficar falando em volta, cara, tá ligado? É por causa da voz. Eu chamava ele só pra ouvir ele falando, tá ligado? Aquela voz lá. Porque se tu quer alguma coisa eficiente, tu chama o Oleg lá, né, cara, pra te ajudar. O grandulão, né? O grandulão, porque ele sai levantando os carros pra cima, mas os Zimos tu chama só pela vibe mesmo, cara. Ai, cara, vamos seguindo aqui. Então, Tom. Então, eu... É mais recente... Mais recente que eu digo, não é de quando eu era criança, mas não é um jogo... Por que eu fico fazendo introdução do que eu vou falar, né? Não sei, Tom. Então, é um jogo... Só vai, Tom. O meu amigo secreto... Porra! Cara, eu pirei quando eu eliminei Braid. Ah, Braid é um ótimo jogo. Braid, chega no final, isso. Você vai descobrindo as coisas, né, cara? Como é, que é quando eu percebi que eu era o vilão, cara... Sim, você é o ruim da história, cara. Tipo, eu deu tela azul, sabe? Eu tive que parar. É que nem aquele negócio que tu vai no Subway e pede o dobro do sanduíche que tem o dobro de bacon com o sanduíche de bacon. Aí tu buga as mulheres do Subway. Eu me senti desse jeito, sabe? Deu tela azul, eu pensei, what the fuck? Eu fiquei fazendo tudo isso e eu era o cara que tava perseguindo a menina. É, então... e, tipo, é muito errado, mas ao mesmo tempo é muito genial, né? É que o jogo é mó bonitinho, você vê ele com mó carinha, assim, feliz. Você... Caralho, tô tentando salvar ela. Não, não, eu tô perseguindo ela, sou um maníaco. Você é um maníaco do caralho. É, um psicopata. Hã? Eu comprei e nunca joguei. Cara, Braid é assim, tu é um menininho fofo. Que dá de ver que ele tem problema com álcool, porque tem umas partes que tem umas... Vocês viram? Vocês repararam que tem uma fase que tem uma garrafa de vinho caída e tal, uns negócios, né? E eu acho que ele tinha um relacionamento abusivo com a mulher. E daí ela deixa dele, vai... E, sim, pelo que eu entendi, tem um outro cara da história, né? Só que você não percebe isso durante o jogo. Durante o jogo, ela é a princesa, você é tipo o Mario... Que tá indo salvar ela. Daí no final você descobre que o cara de quem você tá indo salvar ela, na verdade, tá tentando proteger ela de você. Carai. Porque você invadiu a casa dela de noite e o cara é tipo um segurança e ele te põe pra correr. E você tava jogando o jogo no tempo revertido. Então, na verdade, você é o psicopata. Carai. Eu cheguei numa fase que eu descobri que eu não tinha coordenação pra jogar, eu não consegui terminar ele, tá ligado? Ah, tu pode voltar. Exatamente! Eu voltava tudo errado e não conseguia. Porra. É um jogo que é impossível morrer e o Evandro conseguiu terminar. Eu consegui não passar, tipo, eu tinha uma plataforma que eu não conseguia, eu voltava pra tentar empurrar, não conseguia, voltava. Toda vez que voltava errado. Eu disse, não é pra mim esse jogo. Tinha um jogo no Adult Swim Games que era tipo... Que era tipo Braid, que era uma pegada. Só que você era um babaca que tava ficava perseguindo a mina, tá ligado? Todos os personagens, todos os inimiguinhos falavam que você era um cuzão. E você ficava perseguindo a mina, tipo, achando que tava salvando ela. Tipo. Eu aposto que se eu procurar o review do Braid do Evandro na Steam, tá lá, uma estrela, odiei. Esse jogo não tem final. Esse sou eu jogando maquinário. Porra, Edson. Ah, legal, esse sou eu com o novo Batman. É. O Edson escreveu lá no maquinário, né? Muito bonito, não passei do primeiro puzzle. Não, na boa. Legal, tem um puzzle aqui, passei. Tem outro, passei. Agora tem que resolver dois na fase, passei. Ó, mais dois, passei. Tem 16 agora nessa fase, 3 níveis. Ah, vai tomando cu, velho. É tipo eu com Alder Somewhere. É muito pra mim. Eu não quero mais fazer essas plataformas, odiei. Cara, eu não consegui terminar o Alder Somewhere, cara. O último chefão tava muito difícil pra mim. Eu não conseguia passar uns puzzles de plataforma, que eu não conseguia pular no tempo, clicar lá, dar um pulo duplo, sei lá. Não sabe, lembro. Aquele jogo que diz assim, vou parar um pouco aqui porque eu não tô conseguindo, depois eu continuo jogando e nunca mais o cara volta. Porra, vocês não zeraram o Alder Somewhere? Não. Eu paguei muito barato, nem dá vontade de zerar. Eu paguei 40 centavos, vendi a carta por R$1, tá ligado? É tipo os caras lavando dinheiro na Steam, tá ligado? Mas é um jogo foda, o Alder Summer é um jogo foda. Muito bom. O Maquinário ele... também, cara. O Maquinário, além de ser bonito, a história é bonitinha, assim, também é muito legal. Uhum. Só que tem que pensar um pouco, tipo, Limbo, assim, também, né? O Limbo é outro que... Ah, pra falar nisso, eu vou roubar a vez aí, cara. A hora que aparece a aranha no Limbo, ela atravessa o teu corpo. Cara, te dá um susto aquela merda, velho. É um puta do momento do jogo, cara. Tu vê aquelas perninhas assim, diz o que é isso, tá ligado? Aí óbvio, sim, que vai... Óbvio que tu vai ir na direção do clube pra ver o que vai acontecer. É uma aranha enorme, esse caralho, velho. Por que isso? Tem que passar disso, tu para e pensa, né? Porra, eu tenho que passar dela e tal, né, cara? De repente tem que pular alguma coisa. Cara, não dá nem tempo, tu chega perto dela, ela pá, atravessa a cabeça com a perna dela. Cara, assim. O meu momento mais sinistro de Limbo é que, pô, no comecinho ali, logo no tutorial que ele explica que você tem que arrastar as caixas, sei lá, uhum, o que, os espinhos lá, tem uma hora que vê uma puta estacona e dá em você que você não espera, tá ligado? Você, sim. Caralho, sim. O jogo não era pra ser assim, velho. Tu acha? É, tu acha? Não, ele é tenso, cara. Ele é, mano, é a primeirona que me fritou, cara. A parte que tu vê, tem tipo uma criança na tua frente, assim, meio ajoelhada, assim, e quando tu chega perto, aquele terreno cede e, tipo, era uma criança enforcada, tá ligado? Porra, o bagulho, sim, é... Pô, eu tava tava procurando por essa tirinha aqui. Dá um ligue. Essa última que eu mandei, cara, ela é excelente, velho. É bem isso. Ah, não posso ver. É bem isso, que é o contrário. É, só que é o contrário. Manda no chat lá pro botão. Ah, caraca, é no chat. É o contrário disso mesmo. Que aranha, filha da puta. Nossa, sim, muito. E, alguém de vocês gostou daquele jogo dos infernos, que é dos mesmos criadores de Shadow of Colossus, que você tem que ficar indo buscar uma menina. Ico. Aquilo é muito chato, né, gente? Aquilo é muito chato. Muito bom, cara. Vocês viram que o Last Guardian finalmente vai sair, né? É, finalmente tem data certinho, vai saber quando vai ser adiado de novo. Cara, sabe que tinha data? Mighty No. 9. Você sabe que saiu? Mighty No. 9. Cara, não é ruim, cara. Ele só é, tipo... Ele não, ele é mediano. Só é mediano. Eu tava esperando. Esse é o problema. O pessoal esqueceu que os últimos Mega Man também eram. Mas, cara, é porque tipo, é um bagulho assim. Tipo, mano... É o Inafune, tá ligado? O maluco inventou esse estilo de jogo. Aí ele bota um Kickstarter, fala, caralho, vai vir uma ideia genial. Pede, arrecada 4 fucking milhões. Caralho, o jogo vai ser genial, não. É um jogo merda. Jogo bosta. Um jogo feio. Os últimos Mega Man vieram iguais. É um jogo feio. É, sei lá, com uma cópia de Mega Man, porque os personagens tudo cópia, é bizarro, cara. Bizarro, é, bizarro. Vamos seguir aqui então. O podcast de hate de Mighty No. 9 vai ser depois. Vai ser outro. Quando a gente for fazer o podcast de grandes decepções dos games, a gente fala disso aí. Achei a capa do joguinho que eu tava falando, cara, do carinha que é abusivo lá com o personagem. Você do Dark Swing, né, cara? Swing é. Aí ele vira no bichinho, pô, cara, você tá me vendo em mim, cara? Não tô fazendo nada pra você, mano. Não tô fazendo nada aqui na minha casa, você vem destruir minha vida, cara? Vai lá, Churrumino. Pô, Dark Souls, cara, aquele iniciozinho do tutorial, no, tu vai matando as caveirinhas, vai vendo que não é tão difícil quanto o pessoal falou, até que você acha o primeiro chefe, uma porra do demônio gigante. Porra pra caralho. Primeiro você fica parado naquela varanda, o chefe puto te dá uma clavada. Caralho. Você olha assim, tem umas perninhas curtinhas, tem umas asinhas de bosta, ele não vai conseguir me alcançar aqui em cima. Ele é forte. Eu sou indestrutível. Ah, você tá falando lá no alto que você precisa pular na nuca dele e de repente ele cai lá. Você fica achando que ele não vai te pegar lá em cima. E o susto que eu tomei, cara, que é aquele bicho gordo lá embaixo, eu tô mirando, eu tô concentrando, eu vou pular aquele negócio, bum, na minha cara, vá pra puta que faz. Cara, que cara, jogo filho da puta, cara. Sim, eu separei 3 momentos de Dark Souls, se quiser continuar falando, depois eu falo vocês rapidinho aqui, só pra limpar a lista. Ah, pode emendar já, vai. Dark Souls, a primeira morte ever que sobe um achievement, tipo, bem-vindo, Dark Souls, você filho da puta. Que merda. Eu tava esperando que eu morresse. Sim. Depois é qualquer invasão de uma pessoa, quando você tá jogando online. Porra, cara, eu ficava muito tapa, puto, salas e tal, você fica naquele desespero, tipo, cara, eu preciso ir pro chefe, preciso sair daqui. Mas o que acontece? Porque assim, tem um mapa, ele é aberto. Quando alguém invade a sua sessão, umas partes deles ficam fechadas pra você não fugir, e você tem que basicamente ou matar ele, ou passar daquela parte do jogo, né, daquele parte do cenário, que é ir até o boss, só que tem um boneco te atrapalhando, então... Ela te dá uma vida, ó. É, fulano de tal te invadiu, cara. Isso, caralho. Você não sabe aonde no começo, depois você sabe. Ele aparece em algum lugar do cenário. Uhum. E aí, cara, você tem que matar ele, fugir, ir até o chefe, ou sei lá, desconectar teu computador, sei lá. Quebrar o roteador. Ir embora da casa. É o que você tem. Essa é a segunda. E a terceira, que é uma variante disso, é o momento de tensão. Pré qualquer chefe, que você atravessa aquela... A névoa, né? É um fog, você atravessa e tem o teu chefe. Esse caralho, vai ter alguma coisa tensa aqui, eu não sei o que é. Aí você vai se for, se o fog não sumiu, ele não te deixa atravessar de volta. Dark Souls. Você tá tipo, me tira daqui! Tem uma hidra de 5 cabeças ali, eu não vou resistir. Ah, com um detalhe, que tem umas partes do cenário que tem a névoa, mas não te leva pra mestre. Sim, é pra... você fica com o cu na mão, tá ligado? Caralho, fica ali apertando o mestre, né, cara? Ou te abre outra parte do cenário, você fica pensando, puta, mas essa aqui é do mestre ou não é, caralho? Caralho, que jogo filha da puta. Cara, pra mim, um dos momentos que eu mais me borrei também foi a primeira vez que eu encontrei um Capra Demon, sabe? Foi no subúrbio, lá embaixo. É com os cachorros, né? Salinha pequenininha. Uma salinha desse tamanho. É um corredorzinho com os fogos no canto. Parece que aconteceu um massacre. É fogo, tem umas gosmas. Os cachorros meio zumbi avançando, você assim, matando. E surge uma porra do Capradimo. Você fala, fodeu. Fodeu que eu tô jogando esse jogo já há 5 horas. Eu tô cansado e tô sem fralda. E eu tô jogando esse jogo há 5 horas. Tô morrendo faz 5 horas. Gente, me ajuda. Por favor. O negócio do demônio que pulou em cima aconteceu também no primeiro chefe, depois do primeiro, aquele da torre, sabe? Da ponte. O bodão, o bode gigante lá? É, que você fica lá em cima, cara, pensando, ele não vai me alcançar aqui. Aqui não me alcança. Ele pula. Ele pula alto pra caralho, cara. Caralho, cara. Que jogo desgraçado, velho. Tá louco. Vou ficar aqui, vou encher de flecha lá embaixo. E quando você tá andando no corredor miudinho assim, fala assim, agora eu vou, né, vou tentar as caveirinhas, uns hollow, e surge, você faz a curva assim e surge um javali gigante com armadura, você fala, vá pra puta que pariu. Filha da de novo, sabe? De novo, eu tô com 5 mil alma aqui, eu tava juntando pra gastar tudinho no fim do mês. Morreu, gastar na boca, aí vem você e mata o meu boneco, eu não consegui nem comprar um craquezinho, tá ligado? Tomar no meu cu. Não, porque começa o jogo e vai pra direita. Aí lá, tem uns esqueletos, que é sempre o inimigo mais bosta de qualquer jogo, né, cara? Aí a 30ª vez que você tá passando pelo mesmo esqueleto, você fala, foda-se, eu não vou mais matar nenhum, aí você morre. Aí você escorrega na ponte e cai e perde suas almas que você tá vindo buscar. Que merda. No final é desapego total, cara. Você já tá começando a sair na rua sem cueca, você não tá nem você tá conseguindo trocar. É desapego com a vida completa. Foda-se, nada pra esse tipo. Você não tá mais ligando pra isso. Não. Foda-se, só preciso matar o Smaug lá e o Ornstein. Nossa, é. Nossa. Cadê? Você mata um, o outro recupera toda a energia e fica maior. Mano, é minha luta preferida de Dark Souls, cara. De longe. Eu gosto daquela. É porque ela fecha um cenário bonito, que é quando você atravessa a pintura. Ah, tá. Sim. Ah, o mundo de Ariana lá, né? Sim. Eu tinha que chegar lá no Smaug, lá no, aquele caminhozinho com os arqueiros, cara. Os caras lá embaixo, você andando no teto também. Pera, é o de Anorlondo lá, né? Antes, né? Antes de você, basicamente, antes de você chegar na parte dos gigantes lá, né? Que é, então você tá entrando em Anorlondo, cara. Você tem que subir aquela... Fica aquela... o camper ali, só piu! Você se fode muito. Cara, demorei muito tempo pra passar aquilo ali. E você descobre que é só você passar correndo, né, cara? Não. Correndo muito. Passa correndo muito, chega lá em cima, te dá uma flechada. Essa filha da puta, eu levei, sei lá, uma madrugada pra conseguir passar de Anorlondo inteiro, tá ligado? E quando você chega em Anorlondo, tem aqueles gigantes enormes, assim, gordão. Cara, você passa neles e eles estão pacíficos, né? Até que um anda pro teu lado e você fala, ah, chega. Eu não aguento mais, cara. Não dá mais. Tudo me mata. Isso fala, e... Fala aí. Vai lá, tio. Não, foi essa parte de Anorlondo que me fez desistir de jogar, cara. Sério? Não tá parado até hoje. Não, cara, como assim, velho? Você não entrou em Sense Fortress. Aquilo não, entrou em Sense Fortress depois. Então, a Anorlondo depois. É, cara, é que você foi na Battle of Chaos. Quando você for na Battle of Chaos, você vai repensar o que é Dark Souls. Puta que pariu. Dark Souls pra mim só o... Como é que é o America Fuck Ella? Aquela armadura de... Do gordo de Kukuru. Do Snoop Dogg, cara. Do Snoop Dogg. O Ganja, é. O Ganja Warrior. Ganja Warrior. The Rise of the Ganja Warrior, algo assim. Caralho, depois coloca os vídeos pra gente colocar no post, cara. Aquilo é muito foda. Enquanto isso, vou chamar o Godoka. Opa, vamos ver na lista aqui. Ok, os finais, pra mim, são dois finais de uma franquia que comunicam, fica lindo, cara. Quem que tá chupando um milkshake aí no fundo? Caralho. Acho que quase todo mundo aqui jogou Dead Space, pelo menos um e o dois. Eu joguei um só. Eu não joguei ainda. O final do Dead Space 1 é aquela desgraça que você tá na nave, é tipo Alien, você tá lá tranquilo. Twist, puta. É. O Isaac olha pro lado e tem a mulher pra cima dele, soltando luz pro zóio e tal. E o jogo acaba ali. Ali, sabe? Então o boneco vai morrer. Aí começa o 2. O 2 é aquele caos desgraçado. E o final do 2 é o final do 1 revisto, cara. E casa muito bem. É foda. Só isso. Ok. Foi ótimo terminar essa. Obrigado, deputado. Tanto, cara. Obrigado. Zeixa, quer completar? Me salva. Ele é sido muito bom terminar nesse ponto aí, Dead Space, cara. Terminar pra aí. Pra mim acabou. É, não, aquele 3 foi desnecessário, cara. Obrigado, Gabe Neil, por não colocar jogos 3 no Steam. Dá pra entender o que o cara tá pensando, né? Eu só joguei Dead Space no Wii, cara. Então ele é totalmente diferente do... É o Shoot on Rail, não é? É, ele é um Rail. Apesar de ser bem legal, assim, não é a mesma vibe do... Quer dizer... Mas conta a mesma história ou não? É outro jogo? Cara, não. Eu nunca cheguei a jogar o Dead Space. O Diogo, você jogou o 2? Só joguei esse. Não, eu tenho aqui, mas ainda não joguei também. Você não jogou o 2? Não. Ah, tá. Esse Shoot on Rail, ele mostra a história do cara que morre nos dois primeiros minutos de Dead Space 2. Ah, tá. O cara que encontra a parada lá. Que merda. A história do cara que te solta da maca e morre na sua frente. Morre logo em seguida. Melhor jogo. Então, deixa eu ver... Zwist. Tá no mudo. Tá no desmuta, mudo. Zwist. Não, eu tava justamente abrindo a janela pra desmutar. Tá. Cara, Pô, a primeira vez que eu vi outra de Bisque no Mega Drive, cara. Com vozes, cara. Eyes of the grave. Rise from your grave. Tá saindo da jaula o monstro. Eu fui pensando, caramba, eu tô no futuro, cara. Tem voz, cara. Eu acho que eles gastaram mais bits naquela voz do que no resto do jogo, tá ligado? Cara, a galera vai pirar com isso aqui, mano. O jogo não pode mais ficar real, mais real que isso. Mais real não é possível, cara. Caralho, tem voz. As vozes, elas tipo, são bem ruins de ouvir, tá ligado? Mas. Massa. Foi massa, cara. Foi. É, cara, igual eu coloquei aqui na minha pauta, a primeira partida de multiplayer no GoldenEye, tá ligado? E a minha também tem. Tu olha assim, que isso, ele está deslizando, balançando o braço, cara. Se tu apertar aqui, ele fica sacudindo o braço na tua frente. O meu tá GoldenEye, jogar multiplayer com mais 3 amigos, é uma das minhas dos meus momentos aqui. Sim. Mas é. Tem isso, né, cara? Tipo, quando tu pega um. Tu pega uma tecnologia nova, assim, ou quando tu nota a inovação do negócio, tipo. Tipo, o Mario 64 também, né, cara? Porra, o cara. O bagulho, a gente é acostumado ali sempre com os 2D, aí tu joga o Mario 64, porra, velho. Ele foi o. Ele foi o jogo de plataforma que deu certo no 3D, né, cara? Nem todos conseguiram ter o mesmo. Mega Man. Mega Man, o Castlevania. Nossa, aquele Castlevania era nojento, cara. Tá louco. Mas, qual? Do 64? Do 64, é o. Ele é muito ruim. Sei lá o nome, não lembro o nome daquela bosta lá. Era o Castlevania 64 mesmo. Castlevania 64, não tinha nenhum nome. Ah. Quando. Na época era 64, eu tive até o Doom 64. Sim. Mas esse era bom. Mas era bom, era bom. Exato. Eu lembro que eu tinha dúvida se eu pedia pros meus pais o PlayStation ou o 64, cara. E um dia eu tava passando na loja, passando o Mario 64 na loja. Eu digo, porra, é esse que eu quero, mano. Caralho, pai, tem um jogo do Superman. Cara, não, velho, não é arrependimento, tá louco? Eu adoro Superman. Pai, compra o Superman, olha o Superman voando nas argolas aqui, cara. Que foda, pai. Muda aberto. Esse foi um grande momento dos games também, né, quando cara? Quando sair a versão do Street Fighter 2 desse videogame aqui, vai ser foda. Porra, que merda. Mas, tá louco, velho. 64 teve jogos muito fodas e só pelo GoldenEye, pelo Mario Kart, o negócio já... E o jogo de skin aquático, né? Ruim pra caralho. Ah, esse jogo era foda, mano. O Wave Racer era muito bom. Ah, o Wave Racer, isso era muito da hora, cara. Pô, tu tinha o Star Fox 64, cara. Primeira vez que o cara fala Dual Barrel! Dual Barrel! E aí tu descobre se tu digitar isso no Google, a janela do Google gira. Os dois mesmo, porque o Evandro ele não chegou nessa parte. O Saints Row 4, na hora que você tá dirigindo a nave, a 15 grita, Do a Barrel! Ah, eu cheguei assim, passou assim. Passei. A mulher grita, Do a Barrel! E você aperta o botão e dá o Barrel mesmo. É muito foda, mano. Vamos lá, então, seguir. Cara, tem um monte de coisa, deixa eu escolher uma aqui. Cara, vou escolher uma aqui, duas em um. É, Fallout 3, quando você tem a opção de explodir Megaton ou não, que é bem no comecinho do jogo, tá ligado? Que tipo, cara, quando eu pude perceber isso na quest, tem a maleta lá, você pode apertar, você pode matar o cara, acho que foi, eu não lembro direito, mas acho que ele matou um outro cara, enfim. E mata o xerife da cidade. Não me importa também, cara. É. Tipo, quando deu essa opção, eu, caralho, que jogo é esse, meu irmão? Tá ligado? Aí, juntamente com isso, eu adorava andar no mundo de Fallout ouvindo aquelas músicas dos anos 40, 50, sei lá qual que é a época daquelas... 40. 40, enfim. É muito gostoso jogar o jogo ouvindo música, assim, é muito da hora. War never changes. É todo o começo, né? A introdução do 3, quem fala é o Romperman, né? Não, é sério? É. Não sabia. Mas é, porra, quando a música combina com o jogo é muito foda, velho. Sim, tu entra na vibe do negócio, né, cara? É que eu conheço gente que jogou Fallout sem ouvir rádio uma vez, tá ligado? Mano, como é que você consegue? Sem ouvir rádio de música clássica, tá ligado? Como você consegue, cara? Sério? Eu antes de me viciar novamente no Half-Life 2, eu tinha voltado pra New Vegas, mas desde o começo, assim, sabe? Sim, cara. Em vez de eu continuar o meu save, eu falei assim, não, vou fazer desde o começo. O que me brocha em Fallout 3 é que o começo é muito lento. Muito. O New Vegas eu acho que é melhorzinho, porque você já começa na loucura, saindo do túmulo, botando nome. Saindo da jaula. Matando mosquito e depois mata bandido, tá ligado? Tipo, foda-se. Nossa. Vamos. O New Vegas tem esse problema, né, cara? Cazador. Pior bicho que você enfrenta. É um marimbondão gigante, eu rápido sei. Pra caralho, que difícil. É bizarro, é meu maior inimigo até hoje, eu acho, cara. Eu acho Deathclaw mais de boa do que eles. Ah, não, suave. Cara, Deathclaw... Tem uma missão que você faz que aparece uns 5 Deathclaw, sim, cara. Você fala, adeus. É no New Vegas, eu tô ligado. É no New Vegas, né? Eu tô ligado qual missão é essa. Não, é numa pedreira, na pedreira do Jasper, aparece uns 5. Pra ele, pedreira da Torre. Vou fazer essa porra não, cara. Tchau. Só uma dica pra galera, não joguem Fallout 4. Ah, joga enfim, não é tão ruim quanto os puristas querem ver. O 3 é melhor mesmo, cara. Purista? Eu tô. Foda-se, eu não ligo pra Bethesda de jeito nenhum. Não, mas eu acho o Fallout 4 um jogo horrível. Quando o 3 saiu, os fãs dos 2 e do 1 falaram também: não joga porque tá de. Mas mano, é que Fallout 2 é tanto amor. Que viver isométrica é o que há. Mas é que Fallout 2 era tanto amor, maluco, mas tanto amor, velho. Vocês já viram o Fallout como ia sair isométrico e tal? Não. É feio. Fallout 3 isométrico é muito feio. É só um isométrico, é isso. Cara, eu acho isométrico charmoso pra caralho, velho. Vamos continuando aqui. Tom. Tem. Assim. Eu fui um pouco tardio com a maioria dos jogos, porque. Quando eu fui pro colégio interno na adolescência, eu entrei tipo em hiato, sabe? Então. Tu é tipo o Togashi, Hunter x Hunter, assim. É. Eu parei no Super Nintendo, e daí as pessoas tiveram Nintendo 64, GameCube, PlayStation 1 e tal. PlayStation e 4? É. Não, e eu não morava mais com os meus pais, eu não tinha mais, tipo. Esse tipo de ganhar, esse tipo de coisa e tal. E daí, quando eu já tava na faculdade, isso tipo uns 6 anos depois, né? Eu tava na faculdade, eu já tava casado com o Denis e tal. O que que aconteceu? Ele foi demitido do emprego dele na época e recebeu o acerto. E o que que a gente fez, né? A coisa mais sensata do mundo, quando a gente perde o emprego e não sabe o dia da manhã. Comprou um Play 2 e uma TV nova. Que lindo. Que é a melhor coisa que eu podia ter feito, né? Sim, cara. É o padrão, cara. Primeira coisa que a gente comprou. Recebeu a rescisão lá, porra. Eu fui burro, eu não fiz isso. É. E daí a gente comprou um PlayStation 2 e uma TV nova. Uma daquelas com tubo de imagem que precisa. De um cômodo da casa pra pôr a TV, sabe? Aquelas de. Aquela gigantona? Com a resolução. Tava caralho? Aquelas que pesam 500 quilos, cara. Isso, cara. Eu desenvolvi uma hérnia pra pôr ela na estante. Você compra a TV, aí você compra depois uma estante com rodas e um macaco hidráulico. Não, você junto com a TV veio o cartão do Vini pra mim, não sei porquê. Tá, daí, mas isso daí é por quê? E daí, eu nunca tinha jogado nenhum Final Fantasy por causa dessa história que eu contei. Olha que vida triste. E eu baixei um negócio chamado Final Fantasy XII. E eu invoquei o meu primeiro Spear. Invoquei o demônio, tá ligado? E maluco, foi um troço assim... Eu sei que todo mundo tem uma relação maravilhosa com Final Fantasy VII, que isso, que aquilo, mas eu não joguei nessa época, entende? Não, o 12 foi o último bom, né? Eu tô me sentindo a Marlene Matos me ouvindo falar. E daí eu fui jogar Final Fantasy XII, e daí tem como fazer, summonar os Spear, né? E quando eu summonei o primeiro Spear, eu pensei, maluco, isso é muito massa. Então, acho que foi o maior momento foda de videogame. Até hoje é o meu jogo favorito, muita gente odeia, porque é meio que purista do Final Fantasy, fala que o método de jogo é chato e tal. A graça do jogo é o gameplay dele, cara. Eu nunca Exatamente. Joguei nenhum Final Fantasy, então não posso... Cara, foi o último Final Fantasy bom foi esse 12, cara. É pior então, que é verdade, é mesmo. Que Final Fantasy tem um troço chato que você tem que esperar carregar a tela, lutar e esperar a recompensa. Carrega a tela, luta, recompensa. E o 12 eliminou isso, entende? Porque depois eu fui jogar os anteriores e eu queria morrer, porque era muito chato. Mas o 12 é mágico, assim. E quando eu invoquei o meu primeiro Spear, foi... Oh. E assim, eu tá pensava assim... Tudo. E realmente eu tive aquela reação. Meu... O videogame chegou no auge, assim, que nem eu tive a reação quando eu assisti Matrix, sabe? Os efeitos especiais nunca mais vão poder ser melhores que isso. Eu testemunhei o auge do videogame com os efeitos especiais de Final Fantasy XII. Aí tu vê um rage e chora. Assim. Cara, eu pensei exatamente isso quando eu vi aquele Virtua Fighter, tá ligado? Eu tava errado. Que quando morte horrível. Aquela porra era muito feia, cara. Tá louco. Tipo aqueles... lembra do Fighting Force, cara? Aquilo era muito feio. Só que era o único... Era o único... Beat'em up que tu tinha, né, cara? Que tu tinha... Porra, eu vou ter que gostar dessa merda de qualquer jeito. Eu lembro que eu via esses jogos, tipo, Fighting Force, eu pensava, isso aqui é muito feio. Na época eu já pensava, isso aqui é muito feio, não dá não. Não vai dar não, Bambam. Não vai dar essa porra. Joguei pra caralho. Acordei, paguei 5 conto na galeria Pajé. O Walking Show. Churmino. Eu acho que... pode ser aquele início, pra quem jogou, né, do Last of Us, cara. Que é uma porrada no teu estômago. É que a filha do Joel morre, não é? Eu não lembro se era o começo. Era isso mesmo. Né? É bem no prólogo que ela morre. É bem no prólogo. Antes de começar a jogar mesmo, né? Sim, sim. Que o jogo vai te preparando toda a relação dele com a filha. E começa. Ele é mó simpático. O Duff relacionando assim, tranquilo. É tipo 5 minutos inicial do Up, né, cara? É bem isso mesmo. É feito pra você apegar ela e matar 10 minutos depois a menina. E é bizarro, porque tipo o Joel, ele parece meio babacolão, mas ele parece ser um cara... puta legal, tá ligado? Você, caralho, que massa. Depois você vai ver que ele fica mó escroto. Você, eita, velho. Puta que pariu. Pô, e Last of Us é um jogaço, velho. Do começo ao fim, assim, ele tem uns momentos muito fodas, cara. Tem gente que vai se doer aí nos comentários. Ai, não é tão bom assim. Ai, não, esse jogo é ruim. Ah, quero que... Eu tenho duas dicas. Não, mas pra quem não gostar... Pra quem não gostar, tem uma solução, cara. Grava um podcast. Grava um Super Amishes do Hate, Mind Number 9. Isso, e faz o... Quem não gostou, faz seu próprio podcast, que a gente vai lanchar o saco de vocês. Ó. É, isso. Velho, eu tenho duas dicas pra quem quer jogar um Last of Us. Joga Fallout 4 no lugar. E a outra dica é não joga Fallout 4. Porra. Deixa eu falar mais uma aqui, daí a gente passa pro esvaziamento de lista, o desenrugamento de pele. Desenrugamento de lista. Cara, a fase do Medalha de Honra, ali, de Assault, quando tu desce na praia lá de Omaha, cara. Qual isso. É esse aí? Todos, eu acho, né? Cara, eu acho. As mesmas coisas, eu. Esse pai é o primeirão, cara, mas é o dia D lá, quando desembarca. Esse é o Rising Sun, pô. Esse isso. É o Aliad Assault. Acho que é o segundo ou o terceiro, cara. Eu acho que é o segundo. Cara, daí tem essa fase, não é uma fase no começo, é mais pra depois, assim. Cara, é muito foda, velho, porque tá nos barcos ali, daqui a pouco os barcos atracam e já começa a morrer gente do teu lado, tu não sabe pra onde corre. Até o cara descobrir aqueles ferros na praia, tu usa pra se esconder. É pra te proteger, cara, que nem os caras fizeram lá mesmo. Exato, né, cara. Tipo, até eu descobrir isso, já tinha morrido um monte de vezes nessa porra. Mas é insano, cara. Eu achei aquilo lá foi do caralho. Puta, eu adorava aquele jogo e eu ficava jogando toda hora essa mesma fase, assim. O bagulho era muito foda. Sim, na época era bem da hora, cara. Uhum. Bem da hora mesmo. E ainda mais que eu jogava muito multiplayer dele com a galera, assim, do trampo, na hora do almoço, tá ligado? Bah, então era... Eu jogava muito Battlefield 2, cara, de multiplayer. Não, era o 2, era o 1900 e alguma coisa, sei lá, 40 e sei lá. 42. Ah, era muito da hora, mas era difícil pra achar os inimigos, as fases eram gigantes, tá ligado? Sim. Sim, a gente tentou jogar pra gravar, não conseguiu. A gente não consegue, Moisés. Pra gente conseguir gravar, tem que ser na Steam pra gente conseguir se localizar ali, tá ligado? Mais fácil. Tem que ter a opção aquela de convidar o Invite Friend. Se não tiver isso, fodeu. A gente não se acha nunca mais, né? Antes de pra esvaziar a lista aí, só quero fazer um parênteses aqui. Na real, abri uma parte, porque eu tava esperando o Zuez pra falar disso e eu acho que merece um tópico, que é... John Marston, cara. John Marston e o Marston Jr., sei lá, não lembro o nome. Ah, muita tristeza, cara. Sim, cara. Já que é podcast dos spoilers, vamos dar spoilerzão. Que o John Marston morre, né, apunhalado pelos federais lá. Filha da puta. Deixar ele fazer o tempo sujo, é pronto, tá feito. Agora a gente mata ele. chorei, igual uma criança. Eu vou, não tem problema. E depois você passa uns anos e você começa a controlar o filho do Marston, né? Eu não sabia disso, maneiro. É, você controla o filho dele, tipo, depois que ele morre rola uma parte de crédito, mas depois o jogo continua, se não me engano, ou nem rola crédito, ele só continua direto. Não, rola o crédito. Eu acho que rola, né? Rola. Antes de você fazer a missão final, que é tipo matar os caras, o cara que já tá aposentado, tá ligado? Antes de fazer essa missão final, você faz umas três missões, assim. E tipo, quando tava caminhando pra missão final, caminhando mesmo, mano, cara, eu não via estamina, eu não via porra nenhuma, era correndo. Era correndo e chorando, Era tristeza, raiva, né, cara? Cara, eu fui matei o maluco, fuzilei, tá ligado? Usei o modo de droga lá, sei lá qual é o nome daquela porra, o câmera lenta lá. E, mano, fuzilando, mano, o maluco voando, eu atirando, o maluco voando e atirando a pistolinha, assim. Você esvaziou a arma nele, cara. Sim, mano, foi o bagulho que eu fico com mais gosto, mano. Nesse final mas é legal você pensar que, tipo assim, pra todos os efeitos, cara. Tipo, foi só um bandido matando um cara que era um policial bom, tá ligado? Assim, pra todo mundo. Que merda. Exato, pra todo mundo. Tipo, aquele cara puta cuzão que matava todo mundo. Aí chegou um federal e matou ele. Todo mundo comemorou. Mas tipo, não, era meu pai, cara. Você não pode fazer isso, velho. Pô, mas meu top 1, cara. Meu top 1 jogo. Jogo mesmo, herói, assim. Pô, eu chorei. O jogo que eu chorei foi o... Acho que foi o único jogo que eu chorei foi o do Valiant Hearts, cara. Puta, cara, ali é triste. Aquele finalzinho lá que tu não tem como evitar e tu tem que fazer. Tem que ir na direção e tu tenta voltar e tu não consegue. Tipo, não quero, mano, não quero. É tristão, mano. Esse jogo é muito triste, cara. É tristão, cara. Mas lembro que eu falei pra você, né, cara? Oi, mano, joga isso aqui, velho. Jogo triste. Ele falou, demorou. Depois ele, mano. Eu tinha chorado um ano num jogo, mano. Fudei, enfia no cu esse jogo. Deixa eu vou esvaziar aqui minha lista rapidamente aqui, que daí eu já vou, a gente faz a última rodada, já começa comigo aqui. Eu anotei aqui o Octo Carnage do... Pô, isso aí é foda. Do jogo do Homem-Aranha. Nunca consegui passar. Isso é foda, isso. Mano, é o mais apelão de tudo, velho. Cara, quando se junta aquela porra do Octopus com o simbionte, digo, what? O que tá acontecendo? Marvel tinha que ter oficializado esse personagem. É... Tinha que ter, cara, o Octo Carnage. Ia matar todo mundo em 3 dias. Nova York ia explodir. O Octo Carnage Superior, cara. Seguindo aquela vibe das novas tecnologias, quando tu joga um tênis no Wii pela primeira vez, é muito legal, cara. Sim. Um é tênis com box, assim, cara. É muito divertido. É muito legal, cara. Eu anotei aqui, cara, o GTA 3, quando tu saiu do... Do carro. Quando você tava passando a pontinha lá, tá ligado? Você, tipo... Não, cara, mas, porra, tu tá no GTA 2, que é aquela visão toda de cima, aí tu pega a primeira vez o GTA 3, e aí tu sai andando pela cidade, assim, eu, caralho, velho. Como é o nome do... É o Cloud, né? É o Cloud? Eu não lembro do... Do terceiro, lá, Cloud, né? Eu sei que tu pega um taco de beisebol, já bate numas velhinhas, assim, de caralho, que jogo é esse, aí, mano? Já vem bater você, assim, caralho, é o jogo que eu sempre sonhei pra minha vida. E aí, depois, cara, e depois disso, outra coisa do GTA que pra mim foi muito do caralho, foi no Vice City, cara, quando tu começa a andar, pega a lambretinha, começa a tocar Billie Jean na lambretinha, cara. Aquilo lá foi demais, cara. Vice City é sensacional, cara. Caralho. E o Portal também, cara, quando descobre que o bolo é uma mentira. Caralho, eu fiquei muito puto com aquilo, mano. Ai, eu tô muito... Eu quero o bolo, cara. É, cara. Pô, era no Portal 1 ou no 2 que tem a lua? É no 2, né? É no 2. A briga da lua é muito foda, cara. É do caralho, mas o cara no 1, assim, tu tá lá, sempre lê aquele que é lá, e quando tu vê a mulher lá, parabéns, você ganhou um bolo, e tu olha, tá indo em direção a fornalha, o filho, tá puta. Eu não zerei o Portal até hoje, porque, cara, eu cheguei até o final. Eu tinha que derrubar a última cabeça dela no lixo. Eu botei o portal na posição errada. Na hora que eu teletransportei, o negócio bateu na trave, caiu do lado, acabou o tempo, eu morri. Era 10 de novo. Melhor não. Ah, cara, eu repeti pra caralho essa luta também, cara. Eu joguei uma vez só, tava muito frustrado. Eu nunca acabei, cara. Eu nunca acabei. Caralho, eu achei do caralho, assim. O 2 também, o 2 não fica atrás. É muito foda. Sim, mas o 1 é melhor, eu acho. O 2, vou falar que o nível de dificuldade dele é absurdo. Uhum. É, não, eu não achei tanto não, assim, não. Ah, mano, tem os puzzles ali que... Ah, pô, tem, não. Fica a mente, mas ficava batendo cabeça ali e não conseguia... É da hora jogar de dois, cara. Ah, sim, de dois. Não passa é... nem fudendo, cara. A gente tem que tentar jogar de novo, cara. Sim, cara, sim, é muito da hora. Dois idiotas tentando jogar e não vão a lugar nenhum. Ah, vamos lá, esvaziando lista, então. Começar com o Godoka. É, eu já falei de dirigir com o Tigre, no Saints Row. É, Call of Duty, o No Russians, que você entra. Isso, eu separei também. Você entra disfarçado de terrorista, matando o povo a esmo. É que você é da equipe dos Makarov lá, né? Sim. Você é dos inimigos lá. E a primeira vez que eu entrei, eu não matei ninguém, cara. Eu fui jogando. Ah, atira! Eu atirava na coluna, assim. Então, ah. Oh, beleza. É um fuzile geral, cara. Não, cara. E o que eu coloquei no final, cara, o final quando você mata esse cara no final é foda. É o que ele tá com a faquinha, aquela... né? Não, que, é, mas antes de você chegar, que você chega com a armadura fodida e aquela... você chega com a minigun matando todo mundo. Eu não lembro. Eu tô confundindo, acho que é com o primeiro jogo que você tem uma fase que é uns barquinhos lá, que você fica andando de barco pra caralho. Acho que no Modern Warfare 1, né? Eu acho que não. Eu até não lembro. O meu primeiro Fus Rodar no Skyrim. Boa. Cara, boa, velho. Boa. Porque você tá lá conversando com o guardinha, né? Ele fala, alimenta o grito. E eu gritei nele, eu isolei o cara. foi muito cara, cadê meu carro? Sabe? Porque o cara vem puto, cara ia, tá ligado? Não, então você... eu pensei que ele ia vir puto. Ele levantou e falou assim: cara, você é o Dragonborn. Obrigado. Valeu, saí de boa. Ai, que foda. Os últimos dois é o Homem-Aranha Ultimate. O jogo Homem-Aranha Ultimate, porque pra mim aquela é a movimentação perfeita do Homem-Aranha no jogo, até hoje. Exato, e é o jogo muito. Cara, um jogo mais legal do Homem-Aranha que eu joguei foi aquele, cara. Sim. Se não fosse o serrilhado do Cell Shading, ele ainda ia ser um jogo muito bonito. Deve ter mod hoje em dia. Ah, com certeza. Pode ter. E Far Cry 3, A Morte do Vaz. Ah, que... Morte... Pô, você esperaria que fosse o final, né? Estuprando seu amigo também, aquele filho da puta que você mata no faca. É, você acha que é o final, cara. Você chega lá e fala assim, porra... Acabou já, né? Meio curto, é. Aí não, não é. Não, é só o meio do jogo. Você fala, porra. Foi o Vaz. E o Vaz era o bagulho era o negócio mais legal daquele jogo, cara. Uhum. Ele é um vilão incrível, cara. Sim, ele é ótimo. Ele é ótimo. O ator é muito bom, cara. Muito bom. Tá, então vamos seguindo aqui. E tem gente sumindo aí da chamada. Seguir. Cara, eu tenho o Skyrim também, mas é a hora que você termina o tutorial, que você pode escolher se você vai com os Stormcloaks, ou eu não lembro qual os é Imperiais. O outro. Imperials. E, meu, você termina aquilo e o mundo tá aberto, velho. Você não precisa nem fazer história, mas pode só andar. só que eu joguei pra terminar a história mesmo, sabe? Tipo... Ah, eu nunca passei muito longe dessa história. Mas eu me perdi muito, cara, tá ligado? Porque tu olha pra uma caverna ali, o que que é isso aqui? Aí quando tu vê, cara, tá do outro lado, tu jogou 3 horas de jogo e tu não voltou pra missão que tu tava, tá ligado? Ah, 11h30, cara... vou desligar, só vou entrar nessa caverna 3 horas da manhã, você não terminou a missão, você tá na quinta caverna e fala, o que que eu tô fazendo da minha vida? Cara, e o bizarro, mano, eu nunca cheguei muito longe assim no jogo. Eu, tipo, sei lá, o máximo que eu cheguei foi um pouco antes de você ter que escolher um dos dois lados, tá ligado? O máximo. Pô, a parte da guerra é do caralho, mano. Não, eu nem vi. A parte da porradaria, né? Final. Eu nem vi a guerra. Eu sei que pra eu aprender, tipo, aquele negócio que você tem que subir a montanha. Acho que é o primeiro shout. Não sei isso, se é pro rodar ou se você dá aquela corrida lá e tal. É um dos shout que tu pega lá, tu aprende lá em cima com os shout. É o da corrida. Eu acho que é da corrida, né? É da corrida. Cara, eu levei umas 40 horas pra saber que eu aprendi alguma coisa nova daquele. O muro de vento lá, que tu ótimo. Só tava no fuso rodar, né? Infinito. Cara, né? Eu nem usava fuso rodar. Eu só ia. Eu ia fazendo os bagulho, ia bater em gigante pra voar, porque eu joguei no Mirage, tá ligado? Era um jogo lindo, cara. Eu botava o cavalo a 90 graus. É, cara, quando eu descobri. Quando eu roubei sem querer uma coisa, tá ligado? Eu comecei a pegar a coisa do. E a cidade correndo atrás de você, não é nem só os guardas, é todo mundo maluco. Você, caralho. Ou quando tu mata uma galinha, né, velho? Vem todo mundo. Porra, é só uma Zelda, galinha. Né? Os animais testemunham também, cara. Eu matei uma vez um cara e só tinha uma galinha me observando, cara. Galinha, filho da puta, deu doce. Chegou na cidade e todo mundo te matando. Tá, galinha X9. Galinha X9 do caralho, mano. Cara, uma vez eu cheguei de costas, eu tava nos assassinos, eu cheguei de costas, matei o cara e, tipo, tava lotado de gente. Eu continuei agachado e saí de costas. Assim, ninguém viu. Nada aconteceu. Na verdade, eles viram, mas eles falaram assim: cara, não vamos se meter com esse cara, que esse cara é maluco. Exatamente, a luz do dia. Estilo todo de preto e vermelho com um cabelo bizarro na cara. É um réptil de 2 metros de altura, verde, agachado, com um puta rabolão. Mata o cara, sai. Eu tô imaginando o cara saindo de costa, agachado, e as pessoas olhando e tipo o quê? Não vou me ter que sair andando assim. Não, né? De costa agachado não. Você agacha e sai assim de frente pra pessoa de ré. Assim, um walking, tá ligado? Com a faca em punho. Com a faca em punho ainda. Com o trem do cara ainda pendurada na faca, não ninguém viu. Merda, cara. Sabe, quando você joga esse jogo. Manha, tem uma manha que você põe aquela máscara de madeira. E a coroa de dente de dragão, e dá um bug no jogo e sua cabeça fica invisível. Sim, fica só a coroa flutuando. Cara, é genial, você chega um assassino sem rosto, cara. Você não pode me prender porque você não sabe quem eu sou. Você pode pegar uma cesta e colocar na cabeça dos caras, eles não tiram a cesta assim, e tipo, você pode roubar tudo, cara. Eles não veem. Se eles não veem você roubando, você pode roubar. Você bota um balde, idiota, rouba. Né, cara? Rouba, cara. Idiota, mano. É, então. Pariu, bom, velho. Deixa eu continuar rapidão aqui, mas então, término do tutorial do Skyrim, que você pode fazer tudo isso logo depois, sei lá, dos primeiros 20 minutos de jogo. Undertale, que depois. É que a partir do tutorial que você. Que tem a plantinha que te engana lá, e que depois disso você aprende que você não precisa lutar, você pode só falar com os bichos, elogiar, flertar com eles e cantar, enfim. Por aí vai, você consegue zerar o jogo assim, pô, isso já pra mim foi genial, foi tipo um puto impacto. Mass Effect 1, são duas partes. Primeiro, quando você pode explorar os planetinhas mesmo, cara, eu adorava isso, eu achava que era o que me definiu o jogo, era que eu podia explorar planetinha, cara, eu adorava. Porra, eu odiava isso, cara. Nossa, é muito bom, cara. Eu adorava, eu adorava usar o carrinho, tanto que eu fiquei muito triste que no 2 era aquela bosta de sonda lá, não tinha mais carrinho. Pô, eu fiquei feliz pra caralho. Eu não, cara, eu adorava. Você tinha o carrinho no 3, né, cara? Oi? No 3 tinha o carrinho de volta. Puta, não sei, tinha mesmo? Eu não lembro. Acho que não, cara. Eu acho que não, cara. Eu não joguei o 2 ainda porque eu não consegui fazer a portabilidade do save. Cara, a portabilidade do save é um bagulho que precisa, porque senão fica. Sim. A história canônica. O cara não consegue nem fazer a portabilidade do telefone, não consegue fazer. Como é o nome daquele maluco que é um sapolão lá? Rex? Ah, é o Rex. Eu joguei a. Eu sei a parte dele ali umas 5 vezes até ele não morrer. Então, na história. Se você, tipo, o canônico, né, que não é, importa o save, ele tá morto. Você tromba o primo dele. Você, cara, eu não quero mais jogar esse jogo. É um outro, é geneticamente modificado. É um outro, é tipo um filhote deles que. Crescimento acelerado e tal. É um treco assim, é um bagulho assim, sei lá, não é ele. Você, tipo, cara, não é ele. Como assim? Eu não quero mais jogar isso. Enfim. É não, porque eu acho que final... ele era o último, né? Era um treco assim? Não. A raça dele tá acabando. É que a raça dele não consegue mais procriar. É que ele é isso. Estéreo, né? A cada 1.000 filhotes sobrevivem 10, 15, uma coisa assim. Eu era menos. Só que se você salva o Rex no primeiro, se não tô enganado, no terceiro a raça dele te ajuda no último combate. É, eu não lembro. Eu não joguei aqui muito. Mas eles vão te ajudar também se você conseguir cumprir a missão que acaba com esse lance da esterilidade. Sim. Ah, mas não tem a missão do. É Morty, não é? Que. Não lembro se é Morty. Morty, que você pode. Pra tu ganhar uma guerra, você só precisa dos 3 da raça dele, cara. Porque é uma raça desgraçada. Os caras são bons, cara. Os caras são fortes. Pô, melhor personagem, pô. Eu não lembro qual que eu mais curti. Enfim, tem essa parte de explorar planeta que eu adorava, gostava muito mesmo. E tem a parte. Mano, o bagulho que me pegou pesado foi se você tem que salvar o Kaidan ou a Ashley, tá ligado? Porque nossa, mandei a Ashley pra puta que pariu. Então, todo mundo tem que mandar a Ashley pra puta que pariu. Sério, mas o jogo já logo te saca na cara assim: olha, você tem que escolher, cara. Um vai morrer. Você fala assim: não, eu quero salvar os dois. Não dá. Não dá. É um, por mais que você odeie ela, que ela é preconceituosa pra caralho. Uhum. É foda, mas pensa assim, não, vou salvar também, né? Não, mas aí tem que salvar. Você salva o Kaidan, depois no terceiro jogo ele resolve que é gay, porque você salvou ele e começa a dar um spoiler, tá ligado? É bizarro. Não o fato dele ser gay, o fato dele se interessar por você, tipo, não, você é meu brother, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? Eu gosto, assim, o Mass Effect 1 inteirinho, você tá lá batalhando, eu fui full Paragon. Eu também. Eu ganhei full Paragon e ganhei pouquinha coisa de renegado. E você tá lá sofrendo com o Senado, sabe, com o Conselho lá, insistindo com os caras e tal. Aí chegou a guerra, né? Aí, vamos lá e tal. Nossa, a nave do Conselho vai ser atacada e tal. Salva eles. O Conselho que se foda, vai morrer todo mundo. Vai o Conselho inteiro, explodiu uma nave, não me arrependo. Ganhei 500 pontos de renegado. Não me arrependo. Não, mas não muda nada. Não muda nada. No final das contas, ia dar no mesmo. Não muda absolutamente nada salvar ou não eles. Então, eu salvei, mas... Você salva, a opção é bosta. Depois você salva, não, você não, a única coisa que muda é que eles jogam na tua cara no 3. Você não salvou o conselho, você fez tudo que você devia. Sim, mas rola no cu, você tem mais que morrer, né? É, rola um negocinho merda, mas no final das contas, depois os caras são tão babaca que você pensa, cara, eu devia ter ele matado pra ver o que ia acontecer, tá ligado? Mas eu salvei também. Enfim, eu coloquei também o Witcher. Não, só você salvou, eu não salvei. Eu salvei. A única coisa que eu fiz deliberadamente mal ali foi não salvar aquelas porra daqueles três pau no cu. Mas depois não adianta nada, vem os pior no lugar. Puta que pariu. O The Witcher 3, o mundo, porque é o mundo mais genial que eu já vi em um jogo, de longe mesmo. Apesar de Red Dead ter meu jogo preferido e tudo mais, eu acho que o Witcher 3 foi o mundo mais legal que eu já vi, assim, mais crível, sei lá, bem do caralho. É crível pra caralho, tem um monte de dragão, troll, essas porra, mas é legal. É legal. É que nem quando aparece alguma coisa de Game of Thrones, assim, sei lá, alguma coisa muito ajeitadinha, assim, ou alguém tomando um vinho, assim, o pai pega e fala: vinho dessa época devia ser ruim pra caralho. Eu disse: que época, pai? Isso aí nunca existiu. Isso aí tem dragão nessa porra, isso aí não existiu. Dá pra entender, vai. Esse negócio de jogo crível, cara, Skyrim pra mim foi bem crível. Você já começa fudido, indo morrer. Fala assim, cara, esse jogo é tão eu. Parece minha vida. Não. Segundo o Gariba, não é crível porque o sistema econômico do Skyrim não existia na época medieval. É uma moeda do correto. O época medieval do... Mas coelho voando pode, né, filha da puta? Cavalo, urso rodopiando. Ai, cara, eu amo o bug do Skyrim. Tem isso aqui. Ó, tem mais. Tem Symphony of the Night, rapidinho. Basicamente, What is a Man? Miserable Little Pile of Secrets, porque eu nunca vou esquecer mais isso. E o Castelo de Ponta Cabeça, porque sim, né, cara? Eita, porra. Partiu o coração do coruja. É, GTA V, a tortura, que não foi nem tão pesada assim, mas pô, mostrou uma cena de tortura, cara. Corajoso pra caralho, achei bem da hora. Skate, né, o jogo 1, 2 e 3, que, pô, cara, não é nem pelo jogo em si, é o controle, cara. Como a gente não jogou um jogo de skate com um controle daquela forma antes, eu não sei. Depois você vê aquilo, Tony Hawk's, é ridículo, tá ligado? Eu nunca vi com... Pô, sabe os analógicos? Você não faz manobra, tipo, apertando um botão pra pular, um botão pra fazer manobra. Não, você tem que fazer manobra, tipo, combinando os analógicos, assim. Tipo, ah, você tem que fazer arrastada à direita pra esquerda. Então ele pula, faz uma manobra X, enfim. Entendeu? É bem da hora. Modern Warfare 2, que é a parte do aeroporto, que o Godoka já falou, se eu esqueci de tirar da lista, sou burro. O Resident Evil 3, que depois que o Nemesis aparece na delegacia, fica andando na janela. Cidade lá. Esse caralho, filho da puta, minha vida é uma mentira. Shadow of the Colossus, quando você vê o mundo aberto, né? Depois que você tem aquele projeto de história e sai por aí. Por você mata os colossos, né, cara? Dá uma sensação ruim pra caralho, né, cara? Ah, cara, porque você mata... Vem aquele treco preto, te puxa, te joga no chão, você... Eu penso que aquilo é a culpa do cara, sei lá, porque, mano, não é possível, os bichos tão quietos, tá ligado? É, e toca tipo uma música muito triste, cara, aí você pensa, tem alguma coisa errada aqui, cara. Você é o Brave, seu filho da puta. E o meu último momento aqui, Leroy Jenkins, cara. Leroy Jenkins! Unless I have chicken. Momento mais what the fuck dos jogos. Eu separei um momento de menor impacto, posso falar também? Rapidinho? Vai, né? É só pra abrir aquela polêmica, é qualquer momento do Kojima. Obrigado, gente. Olha, eu nunca joguei nada. Pessoal, endeusa demais o Kojima, puta merda. Até comprei o Solid Revenge aqui, mas. O cara sabe fazer trailer. O trailer do último jogo que toca aquela Nuclear é um trailer dos pedantes, cara. Eu achei um trailer do caralho. Os Waste já esbotou. Ainda não, né, os Waste? A lista? Isso. Bom, meu computador travou minha lista, foi pro saco, mas deixa eu ver o que eu lembro dela. lembrei. Ok, a última parte do jogo do Makarov do PlayStation 2, que ele emula todo o filme, inclusive com a trilha sonora, a musiquinha, a mulher cantando, a nave destruindo, tudo, eu acho que foi muito bom. Eu reencontrei Makarov depois de muito tempo nesse jogo. Quem mais? A morte da Erich. Aquela. Pô, o bagulho foi chocante pra caralho, mano. Sem filote varando a mina, assim. Eita, cuzão! Porque ninguém espera, né, cara? Pô, a mina tá. Agora vai fazer um negócio aí, vai pedir um negócio, de repente vem o cara lá do. E sei lá, boladão, falou assim: ah, ela é a healer, vou upar ela pra caralho, ela é sincera na minha party. Aí morre. Sim. Eu achei justo, eu não usava ela mesmo. Eu usava muito ela. Sabe o que eu fiquei pensando, cara? Que tipo assim, lá no começo do jogo ela fala que ela queria juntar dinheiro pra andar de airship, né, cara? Só que você só pega airship depois, muito depois que ela morre, tá ligado? Porra! Nem o último desejo a gente não conseguiu realizar, tá ligado? Que merda. Deixa eu ver. Tinha mais coisa, cara, mas eu lembro só disso aí. Ah, não, lembrei de outro. Um colega meu, ele teve um ataque de fúria, cara. Cardíaco. Elétrico. Não, ataque de fúria louco, cara, quando ele jogou o Mega Man 3. Aquele... O do carinha que morre na moto lá? Não, esse é o X. É o X, tá certo. Que ele tinha jogado os outros dois, né? No 2, o Dr. Reed, tipo, parece que morre. No 3, ele volta, meu colega ficou... Nossa, filho da puta, eu te matei, caralho! Ele jogou contra ele no chão, cara. Ele patifou contra ele em milhões de pedaços. Caralho, que animal! Da puta! Tá certo que é o mais próximo que a gente vai chegar da realidade, né? Porque é isso que a gente pensava, mas não precisa fazer isso com controle, cara. Ficou muito doido quando viu que o Dr. Ele tava de volta, cara. Eu te matei, seu maldito! Tinha mais coisa, cara, que já era por minha lista. Churrumino, então. Ah, o meu não tem muita coisa, não. Primeiro contato com a série Final Fantasy, que foi o Final Fantasy que vale, que é o 8. Mega Man X2, que também foi o primeiro jogo de plataforma que eu joguei quando era moleque. Deixa eu ver mais o que. Ih, caralho, esqueci a porra. Vamos fazer uma parte 2 só pra lembrar isso aí. É, tá porque eu não notei essas porra. É, cara, então. Então tá bom então. Ah, as luta de chefe dos Metal Gear Solid, que era foda. A primeira luta com Colossus, no Shadow of the Colossus, era maneiro. Acho que só. Se lembrar depois, foda-se. Tá, um outro momento que eu lembrei aqui, vou mandar pra vocês, que é quando no Zelda lá, quando o velhinho fala "It's dangerous to go alone, take this", e te dá um trabucolão pra queimar os caras. Cara, eu lembro muito de Zelda. Game Boy, é o tipo equivalente a Link to the Past do Game Boy, não lembro o nome. O Miniscap? Não sei, não, acho que era. Que você fazia o esquema lá de ficar bugando, você pegava o item, ficava andando na frente do vendedor até ele olhar pro lado. Quando ele olhar pro lado, você saía rapidinho. Você roubava o item, você precisava comprar. Quando você voltava na loja, ele tinha uma arma de plasma que ele te matava, tá ligado? Caralho, filho da puta, me arranja, né? Isso aí. Que legal o jogo, velho. As galinhas WTF, né, cara? Foda, velho. Foda. Ah, então é isso aí, galera. Até. Valeu a presença aí, Churrumino. Valeu. Tamo aí. Sempre que puder, cola aí com a gente. Tamo aí. E é isso aí, pessoal. Curta as coisas tudo aí embaixo aí do GIF da vida. Certamente vai existir, vai ter, né? Não? Vai ter. E até a semana que vem. Falou! Tchau! Tchau! You bad. Ai, brother game. Viu!